sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje, aqui ao meu lado, virtual, Caio Corraine. Olá, personas! Como se nada nunca tivesse acontecido, ele tá aqui. Não, eu tô aqui, sempre estive, sempre estarei. Uhum. E meu irmão, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre pessoas se dando mal sem falar a língua em outros países. Ah, é esse. Eu nem sabia que era esse o programa. É esse o programa. A gente ainda nem conseguiu pensar em como que a gente vai criar um título pro programa com esse tema, mas isso é um problema pro Caio do futuro. Exatamente. Ele que se foda. O Caio de segunda-feira, ele que vai pensar em, tipo, tá, qual vai ser o nome do programa? Aí a gente vai passar a tarde inteira discutindo isso no WhatsApp e chegar em algum lugar. Ainda bem. Por enquanto, o tema é esse. Tem gente se dando mal na Tailândia, na Irlanda, na Inglaterra e no país do GugaCast, o Canadá. Aí. Rafael, uma coisa que me inspirou pra esse programa foi você me contando a primeira vez que você viajou pros Estados Unidos, que você chegou... Eu sempre conto essa história pra todo mundo. Que você chegou no aeroporto em Atlanta e aí você queria perguntar pra um cara onde era o banheiro. E aí você usou o seu inglês de anos e anos de curso de inglês pra chegar no cara e mandar um "Where is the bathroom?" E o cara não entendeu porra nenhuma do que você falou. É, cara, entre outras coisas, aconteceu isso. E aconteceu também de uma pessoa me perguntar as horas igualzinho na escola de inglês. Tipo, você tá andando e a pessoa passa e fala, "What time is it?" Eu falei, caralho, isso acontece. Isso realmente acontece. Aí você falou, "It's 5 o'clock. Você falou desse jeito? Não, foi muito pior. Eu falei, tipo, "It's 15:15. Você não falou o'clock no final? Não. Porra. Não. Porra. Não, porque era um quarto que passou das três. Eu teria mandado um o'clock. Tem que mandar um o'clock. Eu teria super mandado um o'clock. A gente aprende que tem o'clock. Eu conto essa história pra todo mundo porque existe essa ideia, né? Você aprende a falar inglês e aí quando você vai falar com um nativo de verdade, você fala, você vai chegar lá, mas é uma outra realidade que você tem que se adaptar ali. Eu tô contando tudo isso porque esse programa é um oferecimento da Cambly. A Cambly é uma escola de inglês que funciona assim. Ela funciona de um jeito muito prático. Você vai estudar com tutores nativos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Inglaterra, nativos que falam inglês nativo, que estão disponíveis lá na plataforma 24/7, conexão instantânea, você não precisa marcar, não precisa reservar, você entra lá, vai ter alguém para conversar com você. E aí você vai ter aulas de inglês particulares, privadas, é só você e o professor ali, dentro do aplicativo, pro iPhone, pro Android, ou no browser também, no seu computador. Pô, que legal, então você tem à sua disposição um professor particular, que é uma coisa que... Eu sinto que é quando o ensino realmente, né, faz diferença, porque se você tem algum tipo de dificuldade, a pessoa já tá ali, pronta, percebendo pra poder te ajudar, né? A qualquer hora, maluco. Você pode entrar lá agora e você tem uma aula de inglês agora. Você chega na balada 4 da manhã e se você quer ter uma aula de inglês, sei lá por quê, você pode. Aí é o melhor momento pra falar inglês, né? Porque todo mundo bêbado fala inglês melhor. Você tá solto, né? É. Mas, cara, falar inglês é um negócio muito importante. A gente vai ver aqui... Nessas histórias, tem pessoal que foi para países nativos que falam inglês e não falavam inglês. E tem pessoas também que foram para países onde a língua não é inglês, mas se viraram um pouquinho com algum inglês ali. Falar inglês muda completamente sua vida, cara. E a melhor maneira de você se tornar fluente é falar com nativos, é você conversar com nativos. E é isso que a Cambly oferece. E aí, cara, você vai estar fluente a ponto de você poder fazer as coisas que a gente vai contar nas histórias aqui. Ir morar fora, ir estudar fora, ir trabalhar em outro país, participar de projetos internacionais da empresa que você trabalha. Todo esse tipo de coisa, você vai estar preparado porque você vai ter experiência de conversar com nativos. Muito bom, cara. Eu acho que se eu tivesse tido essa oportunidade naquela época, talvez nesse dia específico que eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, talvez eu tivesse conseguido ir no banheiro mais rápido e teria sido muito bom pra mim. Você não ia ter todos esses problemas renais. Agora, o mais legal é que a Cambly tá oferecendo aqui pra gente um código que é simplesmente GugaCast. Você coloca lá GugaCast, você pode experimentar a Cambly de graça. Então, não tem muito o que pensar. Vai lá agora, escreve GugaCast agora e fala com um nativo agora. Você pode fazer só pra experimentar. Você pode só tirar dúvida. Você pode só pedir tradução de música. Você pode fazer o que você quiser, porque é de graça. Vai lá. Vai lá e experimenta. Só você usar o código GugaCast. Eu vou colocar o link também no post aqui do programa. E eu vou estar postando lá no Twitter e tudo mais. Vai ter também um link. É cambly.com/invite/GugaCast. Ou entra lá e põe o código GugaCast que você consegue experimentar a Cambly de graça. Beleza? Excelente. Excelente. Aproveita esse código, vai lá e quando conversar com um nativo, fala pra ele sobre o GugaCast. Isso. Ainda mais se for do Canadá. E conta pra gente aqui como foi depois. Conta pra gente no Twitter. Se você falar pra alguém do Canadá, a pessoa já vai conhecer. Ah, é. Vocês vão ter muito em comum, vocês vão falar por horas. A gente tem uns recados aqui pra dar, hein? A gente tá lançando, Caio Corraine, acho que você nem se tocou disso, eu te falei, mas acho que você não prestou atenção. A gente tá lançando o blog de mais histórias do Rafael. Ô, louco! Como a gente tem recebido muitas histórias de muito boa qualidade aqui, não dá pra colocar todas no programa, a gente tá publicando algumas histórias lá no site, no googlecast.com. É só você ir googlecast.com e clicar em mais histórias. E é o blog do Rafael, ele publica a história lá com comentários. Então você tem o melhor de dois mundos. Você tem as histórias e o comentário do Rafael. Eu acho que você tem o melhor de um mundo e uma coisa razoável de outro mundo. A gente precisa de mais histórias. De Dia dos Pais, qualquer história emocionante, legal, engraçada, falando sobre seu pai, é dos pais no sentido de o seu pai. A gente precisa que você mande histórias. Histórias das antigas também, foi um tema muito legal que a gente fez na temporada passada, a gente vai fazer de novo. E a gente precisa também das histórias da A Vida Imita a Arte, que são baseadas em filme. Meu Primeiro Amor, a história da menina que morava na casa funerária e conheceu o primeiro amor da vida dela. Curtindo a Vida Doidado, a história de um cara que roubou uma Ferrari e teve o dia mais legal da vida dele. Não, na verdade o filme deveria ter sido sobre isso, mas você pode falar sobre o dia mais legal da sua vida, ou o dia que você largou tudo pra curtir e, sei lá, deu tudo certo ou deu tudo errado. E A Procura da Felicidade, a história do Will Smith que ele tinha tudo contra ele e ele conseguiu vencer na vida. Esse filme é muito emocionante, eu choro toda vez que eu vejo. Eu nunca assisti esse filme. Porra, você tem que ver, vai lá ver. Caramba, você tem que ver esse filme, Caio. Tá bom, peraí gente, tchau. Tá, enquanto o Caio vai lá assistir o filme, outro recadinho é que o programa vai entrar de férias. A gente não vai ter programas inéditos no mês de julho. A gente só vai ter coletâneas, e é legal, ouçam as coletâneas, Recordar e Viver, a gente sempre fala isso. A gente grava a abertura das coletâneas, elas são inéditas, a gente grava, faz umas piadinhas. Mas é isso, a gente vai rememorar aqui conteúdos da segunda temporada do GugaCast, enquanto a gente tira aí umas pequenas férias pra refrescar a cabeça, pra... É sempre bom, tirar férias é sempre bom. É, isso aí é o melhor de dois mundos, porque a gente trabalha menos e a gente pode ouvir as coletâneas que são iradas. Eu me amarro em ouvir as coletâneas. Porra, eu também, cara. Eu dou muita risada. Eu também, eu gosto muito, porque eu ouço de verdade. E tem vezes que eu tô ouvindo e eu falo assim, putz, eu tinha que comentar isso. E aí eu comento e eu falo, aê, Rafael do passado. Ah, eu faço isso toda hora também, toda hora. Ou eu faço um comentário e falo, nossa, mas esse comentário foi muito bom, eu não pensaria nisso hoje. Comigo toda hora, putz, eu devia falar isso, aí eu falo. É muito legal mesmo, é uma sensação muito boa. Você percebe o quanto você é coerente e isso é uma vitória. Mas então, a gente vai publicar as coletâneas. Durante todo o mês de julho não vai ter programa inédito. A gente volta no mês de agosto com o programa de Dia dos Pais, que eu já falei aí. Agora, pra quem é assinante do Grupo Secreto, continua. Continua, a gente não fala que lá tem conteúdo exclusivo todo dia, vai continuar tendo. Então quem assina, não fica sem mini GugaCast todo dia. Quem não assina, vai ficar sem o GugaCast da semana pra curtir, etc. Quem assina, vai ter overdose de GugaCast porque tem todo dia útil. Bom, e como o PicPay é o canivete suíço dos pagamentos e resolve tudo, tudo que você precisa relativo a pagamentos, ele tirou também uma dúvida de se você deve assinar ou não. Porque ele devolve até 15 mangos de cashback. Você assina por 15 reais e ele devolve 15 reais. E aí você pode experimentar o conteúdo por um mês de graça. É, porque no fim é isso, né? Na matemática foi de graça. Você pagou 15, recebeu 15, sai de graça. Você pode experimentar o conteúdo, você pode ouvir tudo que tem lá. Todos os mais de 500. Já bateu 600, Caio? Não. Tá quase. Todos os quase 600 conteúdos exclusivos que a gente já fez lá, você pode ir lá ouvir tudo. E aí, se você curtir, cara, você fica lá. Tá tudo lá, você pode ver tudo. E como a gente já disse por várias vezes, nós temos o nosso grupo secreto no Facebook, mas agora você também pode ouvir os conteúdos secretos com o Olo, que é o app que a gente desenvolveu exclusivamente pra isso. E ele já tá disponível pra Android. Pois é, a gente explica tudo isso, tá tudo explicadinho, pra gente não ficar falando aqui horas e horas, tá tudo explicadinho lá em googlecast.com/assine. Vai lá, você vai encontrar o melhor jeito de assinar com o PicPay, levar essa grana de volta, ouvir com o Olo, tá tudo lá, googlecast.com/assine, entra lá e a gente tá esperando você no grupo. Bora pro jogo? Bora. Não, não. Porra. Por que não? Não, não tô pronto ainda. Não tô pronto pro jogo, porque na verdade hoje eu preparei uma outra coisa que não é o jogo. O quê? uma análise musical. Entra a vinheta! Yes! Vinheta! É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical, dissecando músicas para vocês. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical, com o Rafa e o Guga, com o Rafa e o Guga, eu odeio o meu trabalho. Bom, eu decidi fazer essa análise musical primeiro porque eu tava com saudade de ouvir a vinheta, então já era motivo suficiente. Sim. Você sabe que toda vez que tá com saudade de ouvir a vinheta, você sei lá e tocar a vinheta, né? Mas tudo bem. É, mas num programa inédito. O legal é o contexto, né? É. Bom, é uma análise musical que surgiu organicamente, assim, de uma forma muito bonita no nosso grupo secreto, e eu resolvi trazer ela pra cá. A ideia surgiu no post do nosso assinante Bruno Simões, e virou uma grande análise musical da música Whisky a Go-Go, do Roupa Nova, um clássico. Clássico, eu toco com a minha banda nos shows aqui, é um grande momento do show. É, imagino que seja uma catarse coletiva, porque é todos amam essa música. É catarse, principalmente naquela parte que você faz o... Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ho, ho. Hey, ho, hey, ho, hey. Essa é a melhor parte. Excelente, foi muito bom. Então, essa música, ela se chama Whisky a Go-Go, mas ela também é conhecida como Foi Numa Festa de Alicuba Libre, e ela também é conhecida como Eu Perguntava do Ioana Dance. Tem uma tradução errada, né, que as pessoas falam. Como é que é? Eu perguntava tudo em holandês. Tem tudo a ver com esse programa. Tem tudo a ver com esse programa, né? Eu perguntava tudo em holandês. Eu perguntava tudo em holandês. E te abraçava tudo em holandês. Essa é a verdadeira doença holandesa, né? É quando o cara pergunta tudo em holandês. Bom, sem mais delongas, vamos à análise dessa música maravilhosa do Roupa Nova. Ela se chama Whisky a Go-Go, na verdade, e ela começa da seguinte forma. Foi numa festa, gelo e Cuba Libre. E na vitrola, Whisky a Go-Go. Ok. Acabou a análise. Acabou. O quê? Vocês não perceberam? Não. Cara, a música se chama Whisky a Go-Go. E na vitrola tava tocando Whisky a Go-Go. Ah, é metalinguístico. É, como isso é possível? Como é possível alguém tocar Whisky a Go-Go se essa música é Whisky a Go-Go? É um paradoxo do tempo, entendeu? Uhum. Uhum. Só que eles deram, na sequência, essa é a principal ideia que o Bruno Simões traz pra gente, a música se chama Whisky a Go-Go e eles estavam ouvindo Whisky a Go-Go. E aí, na sequência, eles falam à meia luz o som do Johnny Rivers, porque tem uma música do Johnny Rivers que, por um acaso, se chama Whisky a Go-Go, como esta própria música. É, mas essa seria uma explicação muito fácil. É, essa seria uma explicação muito fácil e, na verdade, ela é só pra enganar. Porque o que que acontece? O que que acontece? O que, Rafael? Quando você tem uma pessoa viajando no tempo, ela não pode chegar escancarando assim. Uhum. Porque isso causaria uma fissura no espaço-tempo. É. Certo? É que... Se tem uma coisa que a gente aprendeu na vida, é que você não pode voltar no tempo e mexer no tempo. É, exato. Quando você voltar no tempo, você não pode mexer em nada. Porque as consequências podem ser catastróficas. Então eles deram essa disfarçada. Mas o que prova que essa música é sobre ela mesma, e portanto eles são viajantes do tempo, é a sequência. Que ele fala assim, senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção. Como é possível a noite inteira passar num segundo? Me digam. Só se você estiver viajando no tempo. Exato, verdade. Exato. Se um casal que está dançando estiver na velocidade da luz e as outras pessoas não, o que passar um segundo para eles, pro resto da festa vai ser a noite inteira. Cara, então peraí. Então eles não estavam só viajando no tempo, eles estavam acelerando no tempo com o poder da dança. Exato. Que são duas coisas diferentes. Sim. Exato, eles estavam com o poder da dança. Mas antes da gente aprofundar no poder da dança, que é demais, eu quero que vocês prestem atenção de novo nesse verso, porque ele passou muito rápido e talvez vocês não tenham notado. Observem. Senti na pele a tua energia. Estamos com energia? Ok. quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção. O que que esse verso constitui? Ele fala de energia, que pode ser representado pela letra E. Depois ele fala que pegou na mão. Não, não. Que pode ser representado pela letra M. E rima com canção, que pode ser representado pela letra C. Então, eles colocaram a fórmula do Einstein. E é igual MC ao quadrado. Nossa, cara, repete isso, por favor. Eles falam de energia. E a fórmula do Einstein fala de energia, representado pela letra E na equação. E aí vem um igual para ir pro outro lado da equação. E aí ele fala, peguei de leve a tua mão, que vem com a letra M, e ele rima com canção, que é com a letra C. Então, é igual a MC ao quadrado. Sei. Cara, os caras colocaram a fórmula do Einstein na música pra dizer que eles viajaram no tempo. É sensacional. É sensacional. Eles estão recrutando novos viajantes no tempo com essas dicas. Você acha que seria isso? Eu acho que é duas coisas, né? Um duplo sentido. Falar do poder da dança pra viajar no tempo e recrutar novos viajantes. O que também só reafirma uma teoria que eu e os meus amigos a gente tinha há muito tempo, de que o Roupa Nova... É, basicamente, ele só faz sucesso porque ele é uma banda cujo objetivo é fazer propaganda dos Illuminates. É, fale mais sobre isso, cara. Porque pra minha geração, Roupa Nova não faz sentido algum. Então, e a gente vê Roupa Nova o tempo todo, em todo lugar. Tudo é do Roupa Nova. Toda música que faz sucesso é do Roupa Nova. E aí eu e os meus amigos, quando a gente tava no ensino médio, a gente só conseguiu associar o sucesso do Roupa Nova por tanto tempo e com tanta música, né, no imaginário popular brasileiro, há uma propaganda dos Illuminates. Cara, você tocou num ponto muito importante, Caio. Observe que essa banda já tem, sei lá, 40 anos, certo? E ela se chama Roupa Nova. Como pode uma roupa estar nova depois de 40 anos? Se você tá acelerando no tempo. No tempo. Exato. Exato. Caralho, cara. Sabe o que eu acabei de perceber também? Que eles têm tantos hits que provavelmente eles viajam no tempo, pegam o hit de uma pessoa, somem com esse grupo e fica com eles. A gente tá vivendo isso o tempo todo acontecendo. É, cara, genial. Esse seu insight foi muito importante, Caio. Porque eles não poderiam escrever tantos hits maravilhosos se não fosse viajando no tempo. Exatamente. Cara, é isso. É sobre isso a música, né? Depois vem o resto da letra, que apenas confirma. Que fala, quase no fim da festa, num beijo, então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Obviamente, ele tá falando das pessoas que viajam no tempo juntas, né? Quando elas evocam o poder da dança. Não. Cara, mais do que isso. Porque é o seguinte, quando você viaja no tempo, você tá na velocidade da luz, você percebe tudo à sua volta como energia. Ah, é verdade. Ou seja, no que ele encostou, no que ele pegou de leve na mão dela, o que é que ele sentiu? Energia. Energia. Entendeu? Também tá aí. Foi aí que ela também se tornou uma viajante do tempo. É, e eu achei interessante que você descreveu de uma forma muito simples a dilatação do tempo, né? Porque a dilatação do tempo, ela descreve a diferença do tempo percorrido entre dois eventos. Como se ele fosse medido por observadores que estão se movendo um em relação ao outro. E ele vai ser diferente dependendo da sua proximidade à massa gravitacional. Então, basicamente, quanto mais rápido a gente vai, mais o tempo é afetado. E aí, isso leva ao cara a perguntar como ele viaja com o poder da dança, leva ele ao próximo verso, que é eu perguntava, do you wanna dance? Não. Não. Ele perguntava tudo em holandês. Porque esse momento de viagem no tempo tem uma direta ligação com a filosofia de Baruch Spinoza. Ah, sim. Sim, é verdade. Não é? Porque a possibilidade de você viajar no tempo está altamente ligada ao racionalismo, né? E à filosofia do século XVII. E aí, já que o tempo para ele é eterno, primeiro, ele leu Baruch Spinoza no original em holandês. E aí ele discute em holandês, ele pergunta tudo em holandês. E te abraçava tudo em holandês. Ou talvez essa pessoa com quem ele tá dançando seja o próprio Baruch Spinoza. Essa é uma hipótese interessante. Né? Sabe por que ela é interessante? Quando fala lembrar você, um sonho a mais não faz mal, ele tá se referindo à filosofia panteísta do Spinoza, né? Porque o Spinoza acreditava nessa grande força que é inerente a todas as coisas E dessa forma, um sonho a mais não faria mal, porque um sonho a mais faria parte desse universo completo que se move através da dança. Eu só queria deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Eu sei como vocês se sentem, tá? Seria, então, a obra do Roupa Nova um conflito Espinosa-Rivers? Cara, talvez a obra do Roupa Nova seja esse conflito, mas, na verdade, eu acho que... Você lembra que em várias das análises que a gente faz aqui, a gente percebe que uma música prepara outra música lá na frente, né? Verdade. Ela joga uma ideia. E nesse caso, como a gente tá falando de uma dança em que você observa que tudo à sua volta é energia, o Whisky a Gogô, na verdade, é a grande abertura para Flashdance. É, eu acho que eu consigo enxergar o que você quer dizer. É isso. Parabéns, Rafael. Muito obrigado. Só queria dizer que a gente desmascarou o Roupa Nova nesse programa. Como viajantes do tempo. Não, a gente desmascarou, não. A gente finalmente decifrou o código que eles tinham colocado há tantos anos atrás. Isso tá muito claro. E o código era muito simples. É igual a MC ao quadrado. Exato. Esse é o verdadeiro código Roupa Nova. Cara, eu vou tocar essa música no show no sábado agora e vai ter um sabor totalmente diferente. Guga, num dos refrões, faça, por favor, questão de, ao invés de cantar Do You Wanna Dance, falar a parte do holandês. Pode deixar. Vamos pras histórias? Bora pras histórias. Então vai lá, Rafael. Bom, a primeira história começa da seguinte forma. Mantendo tradições. Oi, meninos e possíveis convidados. Tudo bom? Não. Convidados as. É, convidados as. Tudo bom? Meu nome é Jade. Podem falar meu nome, mesmo sendo meu sonho, que um dia vocês usem o banco de nomes inventados pelos meus próprios avós para seus filhos. Aguinaldo, Arnaldo, Urivaldo, Ronaldo, Osvaldo e Edivaldo. Parabéns, viu? Caramba, cara. Imagina você ser o Urivaldo. É, que grande sacanagem. É, só queria dizer que pelo menos se ela se chama Jade, o pai dela, qualquer um desses, né, seis que ela descreveu aqui, quebrou a maldição. É. Ou não, você não sabe se ela tem, se ela se chama Jade, aí os irmãos dela chamam Jair, Javé. E Jedi. É, Jedi. Jeová. E Judivaldo. Você não sabe. É verdade. Sou uma jovem brasiliense. E o que isso interfere na história? Absolutamente nada. Eu só sempre fico muito feliz quando vocês fazem referência da nossa capital no programa. A semana sobre Brasília na bolha foi incrível. Foi legal mesmo. Foi muito legal. Sim, até eu consegui entender. Não consegui não. Fiz uma pequena coletânea das histórias que vivi entre agosto e dezembro do ano passado, quando participei de um programa de intercâmbios da universidade e acabei no outro lado do mundo, em um país que até hoje não entendo nenhum caractere do alfabeto. Capítulo 1 – Em busca da felicidade. Entrei na UNB bem no ápice do Ciências Sem Fronteiras, então achava que a experiência internacional estava garantida. Eu era uma jovem inocente e vivi um ano de curso sem nem me preocupar com isso quando o programa acabou. E o sonho acabou. No meio de 2017, porém, um amigo falou que estava indo para a Itália pela universidade. Fiquei empolgada por uns 5 minutos até descobrir que nesse programa não tem nenhum patrocínio. Adoraria falar que essa foi uma história incrível de superação, de alguém que batalhou muito e fez toda a economia possível para realizar esse sonho em uma próxima oportunidade. Mas a verdade é que sou cheia de privilégios. Apesar de nunca ter gostado de pedir dinheiro para o meu pai, foi só conversar com ele e ele disse que daria um jeito de pagar por tudo. É, foi uma solução fácil. Se a Ju e a Cris estivessem aqui... Quem será que é o pai dela? Aguinaldo, Arnaldo, Rivaldo, Ronaldo, Osvaldo ou Edivaldo? Que patrocinou essa viagem? Assim, pra patrocinar tão facilmente essa viagem, eu acredito que o pai dela é Ronaldo e ele jogava bola. E ele é irmão do Urivaldo Nazário, né? O programa tem um sistema complexo de distribuição dos estudantes. Você deve entregar todos os documentos relacionados às atividades extracurriculares que serão convertidos em pontos. As faculdades estrangeiras mais requisitadas, por consequência, acabam tendo uma nota de corte maior, mas cada candidato pode listar até 15 instituições dentre as opções. Caraca. Essa era a minha única chance. O programa só deixava pessoas com menos de 90% do curso concluído, e eu já estava com uns 80% e começando mais um semestre. O resultado saiu no dia da festinha de aniversário de 4 anos da minha irmã. Nunca fiquei tão empolgada. Coração saindo pela boca, muita alegria. Apesar de ter feito muitas atividades extracurriculares, todos meus colegas de curso também estavam tentando. E era um edital único para toda a universidade. Tem dezenas de milhares de alunos. Peraí, o que isso tem a ver com o aniversário de 4 anos da irmã dela? Ela só enfiou isso aí no meio, assim, tipo, ah, aproveita e dá parabéns aqui pra minha irmã. Parabéns. Acho que ela só colocou assim, tipo, ah, enquanto a família devia estar comemorando mais, né, mais 365 dias da minha irmã, eu voltei toda a atenção para mim mesma. Porque eu fui aprovada. Não, então sinal de que ela celebrou com os Teletubbies. Comendo brigadeiro, que é o melhor. Ou ainda isso é relevante porque ela é filha do Ronaldo e a cara estava lá cobrindo o aniversário. Não, é outra. Verdade. Devia ser num buffet infantil maneiro, porque essa família é rica. É, muito rica. Assim que falei para onde ia, porém, meu pai já jogou um balde de água fria. Ele achou o país muito estranho. O intercâmbio não era mais uma certeza. Não adianta eu fazer muito drama, afinal estou escrevendo esse e-mail. Então, no final, depois de algumas conversas longas, o convenci e comecei a me preparar para realizar esse grande sonho. Com a ajuda do Tinky Wink, eu o convenci. E comecei a me preparar. Nós subimos no maior trepa-trepa, né, da cidade, com nossas taças de champanhe. O mordomo nos carregando em seus ombros até o topo. Peguei o helicóptero e fui comprar novas malas. Muitas conversas difíceis com o namorado. Saída do estágio, foi meu ex-chefe que me viciou em podcasts e me apresentou a vocês, aliás. É isso aí, ex-chefe. Muito é isso bem. Aí, parabéns. Contrata ela de volta. Vacinas, documentos e burocracias relacionadas. Vocês perceberam que essa parte 1, ela falou sobre um edital e depois falou sobre burocracias. Então, basicamente, a gente leu um edital aqui no capítulo. É, foi isso. A gente leu o resumo do edital. Capítulo 1, edital. Poderão candidatar-se candidatos entre 18 e 35 anos. Capítulo 2, primeiras impressões e comidas. Chegou o grande dia e a ideia de passar 25 horas viajando quase que me dava mais ansiedade do que o grande desconhecido que vinha depois. O estresse foi à toa, foram horas tranquilas, se você ignorar minha insegurança com o inglês, que já foi aumentada por um africano no avião. Você fala inglês? Não parece. Que sacanagem. Né? Que beleza. Já foi sendo julgado. Ao chegar no aeroporto, fiquei encantada com todas aquelas luzes e uma quantidade muito maior da que eu estava acostumada de propagandas de produtos de beleza masculinos. Ok. Peculiar. Ao sair do aeroporto, senti aquela umidade sufocante que nós, calangos do DF, definitivamente não estamos acostumados. E um cheiro que depois descobriria ser da pior fruta do mundo, a já citada no Nerdcast, durian. Lá estava eu, na minha hoje tão amada Tailândia. Que beleza. Cara, imagina você ir estudar alguma coisa, qualquer coisa na Tailândia. Deve ser animal. Ah, é, não, deve ser o caralho, mas você não vai entender porra nenhuma na aula. Sim. Mas aí isso é detalhe, né, Guga? Não, não dá pra você chegar lá. Não, eu fiz aulas de boxe tailandês. Então alguma coisa eu vou aprender. Aí sim. Imagina, você volta de lá, tipo, com as canelas mais grossas do que um cabo de madeira. Rafael, você já foi pra Tailândia, né? Já fui pra Tailândia e é muito maneiro. Você comeu durian? Não comi durian, não sabia dessa história. O que eu comi muito foi pitaya, que lá é muito comum. Sei. Nossa, pitaya é tão bom. Pitaya é tipo a goiaba da Tailândia, é isso? Isso. E lá eles chamam de Dragon Fruit, né? A Sim. fruta do dragão. Que é um nome muito mais maneiro. Muito mais maneiro. Aqui nos Estados Unidos também tem esse nome. Eu aceito muito, assim, que a gente mantenha tradicionalmente nome indígena e tudo mais. Mas puta que pariu, fruta do dragão e pitaya é foda de concorrer, né? Pô, deve ter um nome equivalente à fruta do dragão em tupi. É, claro, né? Por todas as lendas do dragão entre os tupis, deve ter uma. Cara, deve ter alguma espécie de dragão. Ou então, assim, não é exatamente do dragão, é da cutia. Mas mesmo assim. Ou da capivara, né? Da nossa amada capivara. Da capivara, sim. Jacaré. O jacaré é uma espécie de dragão. Fruta do jacaré já tava maneiro, né? Tava muito. Porra, fruta do jacaré já tava bem legal. Da cuca, já pensou? Fruta da cuca. Deixa eu ver como que chama. Jacaré em tupi. Jacaré já é em tupi. Porra! Na verdade, jacaré vem de já essa caré. Porra! tô me sentindo muito burro agora. Foi muito engraçado. Deixa eu ver como é que é. Jacaré já é entupi. Continuando aqui. Todos os documentários contam que os tailandeses falam mal inglês, mas falam. Informação já desmentida pelo meu primeiro Grab, o Uber tailandês. Cara, é mentira mesmo. Os tailandeses não falam nada de inglês. É muito raro. Caraca. É, eu contei um dia aqui no conteúdo extra. Eu falava baby porque eu queria uma roupa de bebê e eles não conseguiam entender. Baby. Caraca. Só a palavra baby, fazendo assim com as mãos de um pequeno bebê e não resolvia. Aí o cara te dá uma pequena fruta exótica. De jacaré. É. E ele te entrega falando, jacaré já é tupi. Mal conseguimos trocar duas palavras. Eu sou a pessoa insuportável que puxa assunto com o motorista. Então a sensação do silêncio foi estranha. Porém, fui para o Airbnb de um senhorzinho alemão muito simpático em um bairro bem local. Eu acho que todo bairro é bem local, né? Porque... Essa é a definição é um bairro. De bairro. Assim começou meu amor por Bangkok. Já comi um pad thai de rua delicioso e por dias foi o único lugar que almocei por não saber quais eram as outras opções do cardápio, que era todo em tailandês. Assim como nas opções da redondeza. Na Tailândia, o mais comum é as pessoas comerem na rua, normalmente em barraquinhas que invadem todas as calçadas. Um pequeno detalhe sobre a comida tailandesa. Ela é muito apimentada. Eu voltei à babaca das pimentas, fazendo questão de mostrar o quanto meu paladar evoluiu. Taca a pimenta que eu aguento. No meu primeiro dia, fui no McDonald's e quis algo que não tinha no Brasil. Pedi um frango empanado apimentado e não consegui comer. Desde então, sempre que eu pedia comida, eu repetia 3 vezes desesperada. My pad, my pad, my pad. Que significa não apimentado. Você sofreu isso, Rafael? Não, porque eu fiquei num hotel onde as pessoas falavam inglês. E quando eu fui a restaurantes e tal, as pessoas me acompanharam. Exceto na vez que eu não sabia o que pedir. Eu só falei food e comi o que a pessoa me ofereceu. Caraca. E felizmente não tava apimentado. Mas essa história deles só comerem na rua... Um guia me explicou que os tailandeses, em geral, eles acham que ter cozinha em casa é muito perigoso, porque pode pegar fogo. É mesmo? Caramba. É. Então, a grande maioria dos apartamentos, pelo menos dos mais antigos, não tem cozinha. Caramba. Então, Caraca. Você faz todas as suas refeições na rua. Que louco. Gente, nossa, mas então, ou eles têm que se organizar muito de sempre comprar comida, sei lá, do jantar e levar pra casa, ou as coisas ficam abertas até bem tarde. É, não sei. Ou você come dia sim, dia não. Não, é sério. As pessoas do Sudeste Asiático, elas todas comem muito pouquinho, né? Eu vou acreditar nesse data Google aí. É, o que eu gostei foi que o Caio entrou em desespero de imaginar que ele não teria uma cozinha em casa. Já pensou? Nossa, gente. Acabei pedindo errado algumas vezes, mas experimentei muitas coisas exóticas e era para isso que eu estava lá. Sim, comi escorpião e bicho de seda. E é péssimo. Nossa, assim, escorpião eu super comia, mas bicho da seda não, cara. Não, bicho da seda é igual comer lagarta, né? É muito nojento. Cara, comer escorpião, comer grilo, comer formiga, é tudo igual comer barata. É a mesma coisa. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu nunca vou comer nenhuma dessas coisas. Grilo é de boa. É, eu já comi tanajura, aquela formiga que tem uma bundona. Uhum. Sim. É gostosinho. E assim, todos nós vamos ter que comer isso daqui a uns 20 anos, tá? É. Ou seremos comidos por eles. Exatamente. Capítulo 3, mototáxis. Já nos primeiros dias, descobri várias outras coisas importantes relacionadas ao principal meio de transporte do país, o mototáxi. Tanto que aqui vão algumas dicas. Sempre ande com o endereço de sua acomodação escrito no alfabeto tailandês. Não vai adiantar mostrar seu mapa em inglês para o motorista, nem falar o nome do lugar na língua britânica. Sobre táxi, esse foi o primeiro choque que eu tive quando eu cheguei lá. Eles só tinham 2 cores de táxi. Um táxi era verde e amarelo, e o outro táxi era roxo. Legal. Caraca. É assim que você reconhece os táxis lá. É, parece bom, na verdade. É, sim. É fácil de localizar. Puta, cara, mototáxi eu não teria amanhã. Sério? Pô, de boaça. Você tem que estar muito preparado pra se fuder. Não tem uns tuk-tuk lá? Não, mas tuk-tuk é diferente, né, cara? Mas mototáxi, o cara vai ficar... Tipo, moto é um negócio que exige uma certa habilidade, inclusive pra você andar na garupa, cara. É, isso é verdade. É válido aprender pelo menos as dezenas em tailandês para negociar o preço. Eles colocam preços absurdos quando veem que você é um farangue, o termo deles para gringo. E se você souber pelo menos falar o preço que quer na língua local, pode economizar muitos bahts. Bahts é a moeda de lá. Bom nome. Se você tiver dificuldade para aprender a língua, pelo menos esteja com a calculadora do celular aberta para mostrar os algarismos que você acha justo antes de negociar uma corrida. Cara, táxi sem taxímetro, eu acho que é a volta ao tempo das cavernas. É renunciar a toda civilização. Você tá ali na mão do cara, o cara fala assim, não, eu vou cobrar tanto e, cara, você tá dentro do carro dele, é muito complicado. Assim, você sabe que isso é assim no Rio de Janeiro também, né? É verdade. Sim. Né? Então, como eu disse, uma vez havia esquecido minha carteira do outro lado da cidade. Meu amigo me deu a exata quantidade de embates do Grab que ele havia pedido pra mim. Desci sozinha, esperando a moto, e perguntei para o que se aproximou de mim. Grab? Ele balançou a cabeça positivamente e eu subi na moto. Uns 5 minutos depois, meu celular começou a tocar, mas eu ainda não sabia soltar minha mão da moto em movimento, arte que já dominava em dezembro, para pegar o celular e atender. Caralho, GTA style. É. No GTA, você fala no telefone com uma mão e atira com a metralhadora na outra. Exatamente. Quando cheguei no destino, o motorista começou a reclamar, falando o valor que ele queria. Muito maior do que o que eu tinha dado. Fiquei repetindo o Grab e apontando para o celular e mostrando que não tinha mais nada. Ele foi embora muito frustrado, imagino que falando palavras bem feias para mim. Depois cheguei à conclusão que meu Grab era o moço que estava tentando ligar para mim e aquele era só um mototaxista aleatório. Caraca! Na melhor das hipóteses. Outra vez, falei um endereço para o motorista, com meu tailandês capenga, e ele acabou me levando para outro endereço. O que aconteceu várias vezes, porque a língua tem vários tons que nossos ouvidos literalmente não conseguem diferenciar. Mas dessa vez, para me levar para o endereço certo, o motorista me cobrou um preço absurdo, mesmo eu sabendo que não era tão longe. Discutir com alguém que não fala sua língua não é fácil. A vantagem é que Bangkok está bem preparada para esse meio de transporte. Tem pontes e ruas super estreitas que cabem apenas e somente a moto. Se você abrir um pouco os braços, pode tocar nas paredes das casinhas de madeira ao seu redor. Caralho. Não vou negar que nas primeiras vezes que você passa por isso, sem saber como se comunicar com o motorista, e principalmente sendo brasileira, seu primeiro instinto é o medo de ser sequestrado. Você também não chega preparada para o trânsito caótico, onde as motos não têm o menor medo de andar pela calçada ou se jogar na contramão e sair dela poucos segundos antes de uma colisão frontal. Pode parecer que estou reclamando, mas andar na garupa por Bangkok é uma sensação muito gostosa. A cidade tem muitos cenários diferentes entre si e exóticos, e nada fazia eu me sentir mais parte daquele ecossistema. Cada um, né, gente? Talvez eu prefira não me sentir parte daquele ecossistema. Capítulo 4, Pelas Ruas. De nada adiantava meus medos tipicamente brasileiros. As partes mais tailandesas da cidade são muito seguras, e essa é uma sensação maravilhosa. Outro brasileiro de Brasília foi comigo pelo mesmo programa, e sempre que passávamos por becos escuros entre a faculdade e a nossa casa, comentávamos sobre como estaríamos muito tensos se estivéssemos no nosso país. Às vezes, pessoas aleatórias, percebendo que eu era claramente uma farangue, puxavam o assunto com um hello, e depois que eu respondia, só davam uma risadinha fofa, quase como constrangidos, e iam embora. Costume esquisito. Eu achei assustador. Né? Chega alguém pra você e fala hello. Aí você fala hello. E a pessoa... e vai embora. Essa é a sua risadinha boba, Rafael. Cara, essa é a risada dos tailandeses. Ah, é? Todos riem assim. Sim. Uma vez, estávamos eu e um amigo francês andando perto da faculdade pela noite. E um grupo de tailandeses estava bebendo na calçada. Eles nos chamaram para conversar e foi a mesa de bar mais exótica de que já participei. Não conseguimos nos comunicar nem um pouco, mas nos divertimos. Tive que negar que éramos namorados umas 10 vezes seguidas. Fui gravada repetindo coisas em tailandês que só posso esperar que não fosse nenhum absurdo. Nossa. E fui apresentada à Dança da Galinha versão tailandesa. Caraca, ela tem uma confiança nas pessoas que é maravilhosa, né? Sim, sim, tá de parabéns, a Jade. Cara, se alguém chega pra mim e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar a Dança da Galinha, eu já sumi nesse momento. Tem um buraco na parede com o meu formato, sabe? É, e esse negócio de você ficar repetindo o que os outros falam na língua deles e rindo, é foda, né, cara? É. Porque se eles estão rindo é porque eles não estão te ensinando uma coisa boa. É, eles estão falando, estão mandando você falar cu, caralho. Ou como uma vez... Uma pessoa, uma estrangeira, eu não lembro de onde ela era, ela foi na festa com uma pessoa e falou assim, como que eu agradeço o dono da festa? Aí ele falou assim, é só você dizer assim, muito obrigada, adorei a festa, lavei a égua. Lavei a égua. Muito bom. Eu lembro de uma entrevista com a cantora Débora Blando, que era uma cantora brasileira que fazia músicas em inglês. E ela foi começar a ter uma carreira internacional, só que ela não falava inglês de verdade, ela só sabia as músicas. E aí Sim. o manager dela falou assim, ah, quando alguém se apresentar pra você, você responde, nice to meet you, freak. Tipo, nossa. Que é algo como se diz assim, prazer te conhecer, seu bizarro. Caraca, gente. Tudo à base de muita mímica e muito Google Tradutor, que virou o meu melhor amigo. Me acostumei a andar sempre com ele aberto e era muito eficiente. Tentei não deixar de fazer coisas por conta das dificuldades de comunicação, incluindo aulas de Muay Thai. Aí, ó. Aí, caralho. Não poderia perder essa oportunidade, né? Lá se chama só Muay. O professor ficava repetindo meu nome e Basil, mas deu certo. Ele falava o nome do movimento em tailandês repetidas vezes até eu aprender e depois fazer coreografias com outros que eu já havia aprendido. O tradutor, porém, não era suficiente para eu enfrentar situações constrangedoras. Uma vez, depois do treino, começou a chover muito e eu não conseguia pegar grab nem voltar a pé. Isso por horas. Resolvi comer um sanduíche do lado da academia e quando fui pagar, eu não levava a carteira para o treino. Caramba, anda com a carteira! É pra isso que serve a carteira, né? Pra você carregar ela com você. Sim, eu sei. Hoje em dia eu não largo da minha carteira nem com reza brava. É. Hoje ela pode largar, porque ela pode pagar com o celular. Ainda mais se ela tiver PicPay. Exato. E eu já tinha comido o bendito sanduíche. Gosto de acreditar que no Brasil eu teria explicado, pedido mil desculpas, conversado. Mas eu tinha chegado há um mês e só conseguia sentir vergonha. O tradutor não parecia suficiente. É, né? Você fala no Google Tradutor, faz fiado. Depois me explicaram que os tailandeses são muito fofos e compreensivos e provavelmente teriam deixado eu pagar no dia seguinte. Mas meu amigo conseguiu vencer a chuva e levar dinheiro pra mim. Obrigada, Rafa, te devo essa pra sempre. Eu não sei se os tailandeses são fofos, mas quando eu fui pra lá, o câmbio era muito favorável pra gente, mas muito favorável. Então, qualquer coisa era muito barato, assim. Sei lá, um colar de pérolas custava R$50, sabe? Caraca. Por que você foi comprar um colar de pérolas? Por que esse foi o exemplo que você... Eu comprei um colar de pérolas pra minha mãe. Ah, que louco, cara. Que maluco. Já sabemos agora qual é o filho favorito. Não porque ela nunca usou, né? Mas tudo bem. Os tailandeses têm um jeitinho de brasileiro asiático que não consigo explicar e amam nossas músicas. Nunca me esquecerei o dia que vi um tailandês cantando Balada Boa, do Gustavo Lima, em um barzinho. Ou de todas as vezes que escutei a versão do latino de Kuduro, na Khao San Road. Tem até um funk brasileiro que é mais famoso em sua Thai version. Isso deve ser muito bom. Ainda assim, lá tem uma política muito rígida para falar o mínimo. Meu grave foi parar duas vezes pela polícia e ser revistado apenas em mímicas dá um pouco de calafrio, mesmo com a consciência tranquila. Eu fiquei imaginando ela sendo revistada por mímicos. Exatamente, com a cara pintada de branco, né? Vestido de listrado. Sim. E aí, quando ele resolve que ela vai ser presa, ele faz uma caixa, né? E fala, entra na caixa. Eles começam a fazer a caixa ao redor dela, assim. É. Isso. Aí ele segura nas barras e faz uma cara triste, assim, pondo a cabeça de lado. Aí eles tentam puxar ela pra dentro da prisão com a corda imaginária, né? Vocês sabem muito de mim, que vocês estão de parabéns. Se tudo der errado. Capítulo 5, o hotel. Depois da primeira semana, saí do Airbnb e fui para uma espécie de hotel com mensalidade com os outros intercambistas da faculdade, a maioria europeus. Era incrível viver essa vida de friends, morando todos perto. Era inevitável ficarmos muito amigos. No térreo do nosso hotel tinha um restaurante simples de uma senhorazinha que não falava nada de inglês e que nos ensinou muito tailandês. Ela era tão fofa que mais de uma vez eu e meus amigos apontamos para algo no cardápio e ela fez não com os dedos e apontou para outra coisa, sabendo que queríamos outra coisa. Ela sempre acertava. Caraca, que habilidade. No hotel, porém, nem tudo eram flores. Minha conta de luz estava muito mais cara que dos outros e eu não conseguia resolver por meio do tradutor. Isso, porém, resultou em me mudar com mais 4 amigos intercambistas para um apartamento maior no mesmo hotel e foi a melhor decisão do mundo. Ficamos muito próximos e nos divertimos muito morando juntos. ela não vai contar mais detalhes porque o tio Ronaldo, o Aguinaldo, o Edivaldo, tá todo mundo vindo, né? É. E ela aparentemente deixou um namorado aqui, né? É, também. Não aconteceu nada. Verdade. O que vocês estão pensando? Nada. Sim. Capítulo 6, gratidão. No final, a experiência foi maravilhosa. Vi praias e paisagens de tirar o fôlego. Voltei muito mais confiante com o inglês. Conheci pessoas que vou levar para o resto da vida. Poxa, que pena que ela vai ter que levar as pessoas para o resto da vida. Amadureci muito. Com uma corda imaginária, né? É aquele mototáxi que tem 7 pessoas em cima, sabe? Carregando barril. E um cachorro na frente. Amadureci muito. Vi templos e construções inacreditáveis. Andei de tuk-tuk. Vivi em um bairro muito humilde. E tive muitas experiências novas. Quando voltei para o Brasil, estava dando uma maricondo nas minhas coisas quando achei o livro do bem que ganhei por volta de 2014, quando estava bem na moda esses livros interativos. Folheando com nostalgia, vi uma página de coisas que quero fazer antes de morrer e lá estavam, quando eu nem imaginava que faria intercâmbio em Bangkok, conhecer um país exótico da Ásia. Fiquei emocionada sobre como alguns sonhos acontecem quando você não espera, principalmente se você tem muitos privilégios. Copo com crap, obrigada, meninos. Vocês conseguem me deixar ansiosa para fazer faxina e ter um tempinho para escutar as histórias. Muito bom. Levanta o sofá e limpa lá embaixo aí que você ia esquecer. Foi muito good vibes essa história. Sim. Mas eu fico imaginando o que o Ronaldo falou quando ela chegou ao Brasil. Ele deve ter falado, já de volta? Em qual momento da história você pensou nessa piada, Rafael? Ele tava se segurando. Assim que ela falou que o nome dela era Jade. Quem lê a história 2 aí? Eu leio. Caio, nos deu o presente dessa sua incrível voz de apresentador da SPTV. Vamos lá. Olá, Guga, Rafa, Caio, possível convidado. Me chamo... Ela falou que pode trocar o nome se a gente quiser. A gente quer. Vamos chamar ela de Maísa? Tipo a apresentadora Maísa? Sim, pode ser. Sou de Araçatuba. PlayStation. Sou de Araçatuba, interior de São Paulo, e sou uma assinante da Bolha Maravilhosa. Aí. Sempre quis contar essa história, mas nunca soube em qual tema ela se encaixaria. Acho que chegou a hora. Tudo começou em outubro de 2013, quando eu fui demitida de um trabalho que eu amava. Me vi sem rumo e com uma boa grana, né? Sempre tem ali o fundo de garantia vindo de uma vez. Uhum. Foi quando eu e mais uma amiga, que também fora demitida, resolvemos fazer um intercâmbio. Que peculiar. É, ela usou o pretérito mais que perfeito de uma forma muito orgânica e natural. Tá de parabéns. Sim. Eu nunca gostei de inglês, mas de português você gosta, porque escreve muito bem. É. Achava difícil e acreditava que só aprenderia e entenderia a língua se um dia vivesse em algum país que me forçasse a aprender. A Irlanda, na época, era o lugar mais barato para se fazer intercâmbio, então foi o país que escolhemos. Uma conhecida que já morava lá há anos fez contato com uma escola, nos ajudou com a matrícula, pagamento, essas coisas burocráticas, e em janeiro de 2014 já estava tudo certo. Pô, janeiro de 2014, hein? Que época boa. Ô, rapaz, se preparando para aquela belíssima Copa do Mundo. Sim. Partiríamos dia 12 de abril de 2014. Paguei cerca de 2 mil euros no curso de 6 meses de inglês. Isso é bom? Isso é alto? Isso é baixo? É, não foi sei. Uma grana, né, cara? 2 mil euros. É uma graninha, né? É, mas são 6 meses, né? É verdade, é verdade. Deveria levar uma outra quantia para comprovar que poderia me manter lá e, de acordo com as leis de imigração, teria um visto de 1 ano, sendo 6 meses estudando e 6 meses trabalhando. Ah, que visto legal. A primeira confusão começou já no aeroporto de Guarulhos. Após toda a ansiedade de viajar por 6 horas de Araçatuba a São Paulo, cheguei no aeroporto e eis que minha amiga, que era de Bauru, chegou dizendo que havia levado o passaporte vencido. Ah, não. Puta que o pariu. Bauru, bicho. Bauru é longe pra caralho. Imagina. Resumindo, ela não pôde pegar o voo junto comigo. Eu, que nunca havia saído do país, me vi em completo desespero. Porra, imagina só o desespero da sua amiga. Que passou 2 dias em Guarulhos esperando esse SEDEC chegar, né? Porque não dá voltar pra Bauru pra pegar. Morro de medo de avião, não sabia falar inglês e teria de enfrentar essa viagem sozinha. Claro que achei que essa seria mais uma daquelas histórias em que o avião cai e o Fantástico entrevistaria minha amiga com ela falando. falando que se salvou porque pegou o passaporte errado. Chegando na Irlanda, fui para a acomodação. Minha amiga chegou no dia seguinte e tudo estava se ajeitando. Começamos as aulas e, na segunda semana de aula, descobrimos que havia uma crise na maioria das escolas de inglês. Através de uma denúncia, a imigração constatou que várias escolas davam presença aos alunos sem que eles fossem às aulas para que, desde o primeiro mês, trabalhassem por período integral, o que era ilegal. Porra, gente. Pô, Irlanda. A imigração, então, resolveu proibir todas as escolas que faziam isso de receberem novos alunos. O problema era que, sem novos alunos, as escolas não tinham como se manter. E foi assim que, na terceira semana, chegamos cedo para ter aula e o que encontramos foi um papel pregado na porta da escola dizendo que ela havia fechado. Nossa, cara, que roubada. Puta que o parelo. Que roubada. Aí babou demais. E ela não fala inglês, né? Não. Terceira semana, porra. E lembrando que ela pagou 2.000 euros por 6 meses. Nossa, ai, é verdade. O desespero era geral, ninguém sabia o que fazer ou para onde correr para exigir nossos direitos. Os dias foram passando e descobrimos que isso havia acontecido com mais ou menos umas 10 escolas. Era muita gente desamparada. A imigração lavou as mãos, dizendo que não se responsabilizava, pois não havia fechado as escolas. Havia proibido de receber novos alunos, o que para mim é a mesma coisa. Tudo isso acontecendo sem eu saber nada de inglês. Confiava em uns amigos que fiz lá e que sabiam mais um pouco, e em um senhor que parecia o Bernie Sanders, que montou um grupo dos alunos prejudicados e estava ajudando a gente. É bem a cara do Bernie Sanders mesmo. Era o Bernie Sanders. Era ele, de verdade. E aí ele começou a falar de socialismo. Como a escola fechou muito rápido, não tinha dado tempo de pegar a papelada necessária para tirar meu visto de um ano. Ou seja, eu tinha perdido todo o dinheiro investido no curso e não tinha visto. Como forma de tentar reparar o dano, a imigração permitiu que eu ficasse no país até o dia da minha passagem de volta, que seria em outubro, e permitiu que eu trabalhasse em período integral. Porra, ok? Talvez? Talvez. É o jeitinho irlandês, né? Nossa, Nossa, foi demais jeitinho isso aqui. Não perdi tempo, precisava recuperar o dinheiro perdido. Me cadastrei em um site de au pair. Au pair, é isso mesmo? É au pair que fala. Au pair? Au pair. E é você ser uma babá que mora na casa. Ah. Quer dizer, eu falei uma porque isso normalmente era pra mulheres, né? Mas hoje em dia é permitido pra homens também. Você é um estudante e você pode morar na casa de uma família até receber um salário trabalhando como babá, cuidando das crianças, da família e tal. É meio que uma troca, mas você recebe uma grana também. Entendi. Fiz duas entrevistas em que só a mãe das crianças falava e eu só no sorry about my English, yes and no e ok. Claro que não consegui os trabalhos. Eis que um dia uma mãe entra em contato comigo e marcamos uma entrevista via Skype. Ela era uma típica irlandesa, falante, alegre, simpática e mãe de 5 filhos. Sim, 5 crianças. Você imagina ela no Skype fazendo aquela dança, sabe? Com todas as crianças. Enquanto faz a entrevista. Sapateando, sabe? Exatamente. Noviça rebelde, né? Completamente. Imagina ela sapateando assim, tipo, então você pode começar amanhã? Uma escadinha que ia dos 7 meses aos 8 anos de idade. Caraca, gente, como? Que falta de organização essas pessoas têm, não é possível, gente. Não, pelo contrário, foi muito organizado. É, obviamente, sim, porque né, todos os degraus da escada estavam ali, né? E ela estava desesperada, porque quem, em sã consciência, aceitaria cuidar de 5 crianças? Isso mesmo, eu. Ah, eu pensei que era noviça rebelde. Outra desesperada por um emprego. Aquela altura, eu estava aceitando qualquer coisa. Enfim, ela nem quis saber muito sobre mim. Diz que eu poderia ir para a casa dela em 3 dias. Eles moravam no condado de Kerry, do outro lado do país. Ainda sendo do outro lado do país, aposto que o condado de Kerry é mais perto do que de Bauru para Guarulhos. Com certeza. Se bobear, ela vai andando pro condado de Kerry. É, ela vai com guarda-chuva que voa, né? Ah, essa me pegou de surpresa. Aceitei sem pensar muito e fui morrendo de medo. Saí de uma casa onde morava com mais 10 brasileiros para ir a um lugar que eu nunca tinha ido antes, não conhecia ninguém, não conhecia família e onde com certeza ninguém falava português. Ô, rapidão, vocês já repararam que a Mary Poppins, quando ela voa com guarda-chuva, ela não vem pendurada no guarda-chuva, que seria o movimento natural do corpo humano. Ela vem com o braço flexionado, cara. Sim, ou seja, ela é fortíssima. Imagina a força que essa mulher não tem no braço. Esse é o segredo do filme inteiro, que ninguém se tocou. Porque ela vem e ela nem faz cara de esforço, cara. Porque, cara, exatamente. Se você estiver voando no guarda-chuva, você vai estar todo pendurado, se balançando, e sua mão vai estar sangrando porque ela está suportando todo o seu peso. E ela não, cara. Exatamente. Isso aí é muito... ela deve ser muito boa em exercício das costas. É. É o maior crossfit. Crossfit da Mary Poppins. Mary Poppins crossfiteira. Breve num cinema perto de você. Ou num grupo de Facebook. Ou o novo perfil do Twitter. Exatamente. Cheguei em um final de tarde e no outro dia ela já deixou todas as crianças comigo. Assim, sem medo. Eu tinha um quarto com um suíte, um carro para buscar as crianças e viajar aos fins de semana e ainda ganhava por isso. Era ótimo. Assim, ainda ganhava por isso, sim, você estava trabalhando, meu Deus. É. Né? Era ótimo, mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. As crianças falavam comigo e eu não entendia muito bem. Não sei se já ouviram um irlandês falando. Eles parecem que falam com a batata na boca. Agora, imaginem crianças. O Billy, o número 4, trocava a letra C pela letra T. Quando queria dizer car, ele dizia tor, por exemplo. E foi assim que passei 5 meses maravilhosos por lá. Entre uns maiesa, como eles pronunciavam meu nome, aqui uns shut up ali e vários you're the best au pair in the world, eu não aprendi muito bem a língua, mas eles me ensinaram valores que eu vou levar pro resto da minha vida. Entre esses valores, como fazer roupa com cortina. Exatamente. Mal sabia eu que perder o curso de inglês era a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Vim embora amando aquelas crianças como se fossem meus filhos e com vontade de ter um 5 também um dia. Por que não, né? Por que não? Por que não, né, gente? Não é verdade? Por isso eu trouxe um comigo. A Interpol procura por ele até hoje. Lembram do Billy, o número 4? Ele tá aqui em casa. Ele chama o Corinthians de Torinthians. E como estamos ainda no mês dos namorados, acrescento aqui que em 2017 fui visitá-las com o meu namorado. Olha. Que já estávamos juntos quando fui fazer intercâmbio. E ele fez uma surpresa com as crianças, que agora são 6. Meu Deus do céu. Claro. É óbvio que é 6. E me pediu em casa... Cara... É, com todo esse tempo sobrando, né? De não precisar cuidar dos outros 5 mais. Caraca, gente. É, precisa de muita gente pra plantar batata. O que mais essas pessoas fazem na Irlanda? Procurar leprechaun. Porra. Trevo, né? Exatamente. Plantar trevo. Ai. Montar uma brancover do YouTube. E me pediu em casamento com elas. Olha aí. Segue foto em anexo do dia mais fofo e lindo da minha vida. Todos os meus amores juntos. Não tinha como eu ser mais feliz. Obrigada pelo podcast maravilhoso. Um beijo. Maiesa. Caraca. Foi muito good vibes mesmo. Sim, muito fofo. Cadê a foto? Eu quero ver a foto. Foi fofo mesmo. Oh, nha. Eu esperava algo no campo e eles usando roupas todas iguais. Eu também. No campo de tá cevada, muito, sabe? Isso aqui tá a coisa mais... Isso é normal, no apartamento. É, super normalzinho. É, foi na Vila Mariana. Caio, já que você tá há tanto tempo sem vir ler histórias pra gente, lê a próxima aí também. Leio. Oi, pessoal. Oi, Guga. Oi, Rafa. Oi, Caio. Saudades. Também. Oi, convidado. Oi, convidada. Enfim. Meu nome é Pedro Reis, pode deixar o meu nome, sou de Fortaleza e trago uma história curtinha pra vocês. É sobre a vez que eu fui tentar pedir um cheeseburger em uma lanchonete do Palhaço em Londres. Eu posso fazer um merchan imediatamente no meio da história? Por favor. Eu vou estar em Fortaleza no dia 27. Olha lá, fazendo o quê? É um casamento? É verdade. Não, mas se tivesse eu poderia ir. Eu vou dar uma palestra lá no Teatro Via Sul às 18h30. Que legal. É um evento da agência Caramelo, que está fazendo 10 anos. E vou fazer uma palestra lá e é de graça. Só tem que se inscrever lá. Vamos colocar o link aí no post? Por favor. É de graça, mas você precisa se inscrever lá. Então, se você é de Fortaleza e está me ouvindo, vai me ver lá pra gente bater um papo e tudo mais. Muito bom. Isso foi surpreendente. Né? Foi, né? De repente, do nada, assim. No dia do ocorrido, tinha acabado de ir na London Eye e estava louco para comer um hambúrguer. Esperei meus 20 minutos na fila. Caraca, que McDonald's é esse que você tem que esperar 20 minutos? McDonald's de lugar turístico, é assim mesmo. Esperei meus 20 minutos na fila e fui atendido. O diálogo se deu mais ou menos assim. Não, vamos fazer assim, ó. Você fala e eu faço a tradução igual uma rádio AM. Tá. Hi, what's your order? Olá, qual é o seu pedido? Que horrível. Hi, I want a X-burger. Olá, eu quero um cheeseburger. What? É o quê, macho? I want a X-burger. Eu quero um cheeseburger. I don't think we have that. Tu tá refrescando, né? Falou a atendente, que claramente já estava cansada de lidar com crianças estrangeiras. You don't have a X-burger. X-burger. Vocês não têm um X-burger? Falei incrédulo. Como essa distribuidora de hambúrguer do palhaço não tem um X-burger, cara? X-burger. X-burger. X-burger é muito bom, cara. A gente nunca tinha pensado nisso. A ideia de você traduzir cheeseburger de queijo com X é sensacional, cara. É muito bom, cara. É melhor que o original. Eles deviam adotar o X-burger. Ela fez não com a cabeça e eu acabei pegando um hambúrguer de peixe com fritas. Porque, né, você tava em Londres, né? Claro que você pegou de peixe com fritas. Ai, meu Deus do céu. Foi aí que nasceu meu mais temido nome do capeta, o X-Burger. Não, o X-Burger. X-Burger. Não confundir com seu homônimo X-Burger, que é uma antítese do capeta. Espero que gostem da não história, só vocês lendo pra uma história minha ficar legal. Beijos. O que é maravilhoso nisso é isso, de há muitos anos isso, muito antes de eu nascer, as pessoas começaram a chamar cheeseburger de cheeseburger com um X, porque sim, eles sabiam que se pronunciava da mesma forma e metiam um X ali. E aí o cara leu cheeseburger e ele traduziu pro inglês falando X-burger. É sensacional, cara. É igual fita cassete. Sabia disso? Fita cassete, que você escreve K-7, é só no Brasil. É verdade. Porque é um cassete. Cassete é tipo um cartucho, uma caixinha. Cassete significa, vem do francês, é uma caixinha. Uma pequena caixa. Uma pequena caixa, é. E é um cartucho. Mas as pessoas usam esse termo, né? A letra K e o número 7, porque tem a mesma pronúncia em português. Mas em inglês seria K7. Então sim, não faz sentido. Muito bom. E é normal também. Eu já vi várias vezes, assim, em fórum, coisa assim. Ah, você não tem isso em cassete? Aí, tipo, que porra é cassete? Que cassete é cassete, né? É, porque parece verdadeiro, né? Não parece, parece tão verdadeiro, né? Um formato é um cassete. Não faz sentido. É. MP3 sim, e cassete. É, porra. Que maravilha. Posso ler a última? Por favor. Esse povo é tão educado. Educado pelo sim, Barney. É porque agora a gente é um podcast popular no Canadá. Então a gente tem que ser educado. Ah, é. Vocês querem os donuts, aliás? Por favor. Muita gentileza sua. Essa ideia de que a gente é muito famoso no Canadá é muito legal, cara. A gente vai falar ela até a gente ser. Quem sabe um dia a gente não conseguir conhecer os irmãos à obra. Caralho! No último episódio, eu falei que eu era um sucesso em Alberta e uma pessoa de Alberta me escreveu dizendo que, de fato, ela me ouve em Alberta. Viu? Então, olha aqui, ó. Olha isso que vai acontecer. Olá, pessoas deste maravilhoso podcast. Meu nome é Paula. Vocês podem usar o meu nome se assim quiserem. E a história que vou contar pra vocês, acredito que possa encaixar tanto no tema Morei em Outro País Sem Falar a Língua ou para o programa especial do Canadá. Que o Google falou que poderia rolar. Quando eu li isso, eu pensei que, primeiro que sim, a gente vai fazer esse programa. A gente até pegou algumas histórias que a gente recebeu aqui e guardou pra esse próximo programa. E eu lembrei que, putz, a pessoa, se eu fosse convidado, eu pensei em fazer uma piada de, vou ser convidado pelo governo do Canadá. Mas isso já aconteceu uma vez na minha vida na Nova Zelândia. É. Que eu fui convidado pelo governo da Nova Zelândia pra ir lá fazer conteúdo. Foi sensacional. Então, existe a chance de acontecer de novo. Sim. É, eu acredito. Eu só queria dizer que eu quero muito conhecer a Avril Lavigne. Minha vida profissional qualificada na área de TI começou por volta de 1997, com um estágio em uma multinacional. Para trabalhar nessa empresa, era requerido que se falasse inglês, pois havia muitos projetos que exigia contato com pessoas de outros países. Mas esta regra era flexibilizada para os estagiários que entravam em turmas todos os anos. Apesar de ter feito uma extensa prova de inglês, de questões alternativas, durante o processo seletivo, e provavelmente ter acertado algumas perguntas na sorte com meu inglês intermediário de currículo, fui felizarda e contratada. Posso dizer que meu inglês era realmente inexistente. Apesar de ter feito um outro cursinho de inglês aqui e ali, era impossível estabelecer qualquer tipo de comunicação nesta língua. Tem um jeito de você estabelecer. De graça, agora. É só ir lá e fazer. A gente falou aí no começo do programa. Link do post. Tudo correu bem e fui efetivada em poucos meses. Após alguns anos, e sempre desviando dos projetos internacionais, decidi que era hora de resolver uma vez por todas esse problema. Afinal, os projetos mais legais eram exatamente esses com times no exterior, e eu não queria mais perder oportunidades. Muito bem. Em 2001, seguindo o exemplo de vários colegas de trabalho, e finalmente minha condição financeira permitindo, resolvi que ia aproveitar minhas férias e passar um mês estudando inglês no exterior. Lembrando que naquela época, apesar de existir internet, era tudo mato. Após procurar uma agência de intercâmbios física, decidi pelo país, Canadá e a cidade, Vancouver. Cara, eu passei por isso, foi muito legal. Escolheu bemzão, né? Escolheu bem. Tudo certo, confirmado, passaporte retirado, visto aprovado, passagens compradas, curso definido, acomodação em casa de família, tudo facilitado em 12 suaves prestações no cartão de crédito. Lá estava a jovem Paula, sonhando dia e noite com a viagem. Seria a primeira vez que viajaria para fora do país. Comigo foi igualzinho. Foi uma das mesmas coisas. No momento que eu tive algum dinheiro que me permitia viajar ao exterior, eu fiz exatamente isso aí, nessas exatas condições. Só que a internet não era tão mato assim mais. Agora, começam as roubadas, antes mesmo de colocar o pé no avião. Faltando algo como 2 semanas para a viagem, a agência então me manda as informações da casa da família que iria ficar. Nomes, endereço, telefone e a recomendação para que eu ligasse para me apresentar e passar informações da minha chegada. Ligar? Me bateu um pânico inacreditável. Porra, mas que sacanagem também, né? Também, é. Pô, liga você. Pô, pede pra agência ligar lá e falar. Todo mundo sabe que, pra quem não fala inglês, ter que falar no telefone com alguém que não entende português é a pior coisa que pode acontecer. Sim. E é mesmo, cara. Sim. Quando eu tava no Canadá, teve uma vez que eu queria comprar um computador, né? Óbvio. Comprar um laptop. E aí eu tinha achado um barato no jornal, mas era um... Tipo, era tipo um telemarketing, sabe? Você tinha que ligar lá pra comprar. Uhum. Aí eu fiquei, tipo, o dia inteiro me preparando pra ligar. E no fim eu liguei. E eu não comprei porque eu achei um outro melhor, de uma marca melhor na loja. Mas era realmente tenso. A ideia de que, putz, eu preciso ligar pro cara e falar, assim. Eu fiquei o tempo inteiro me preparando, sabe? Como que eu ia conversar. Perguntei se poderia mandar e-mail ou mesmo uma carta. E a resposta que obtive é que a pessoa queria me receber, não mexia com essas coisas de tecnologia, 2001, lembram? E que a carta não chegaria a tempo. Depois de escrever infinitas versões de uma singela apresentação do tipo My name is Paula, I am Brazilian student, my flight is XYZ, next Saturday. E de suar muito de nervoso, criei coragem e fiz a bendita ligação. Pô, parabéns. Né? Uma voz de uma senhora atendeu do outro lado e então, com a ligação estabelecida, mandei ver no meu script sem nem respirar. A pessoa do outro lado foi bombardeada com informações que provavelmente ela não conseguiu entender. E até cair a ficha... Literalmente, pois estava ligando de um daqueles orelhões azuis que faziam ligações internacionais. Caraca. Ficou um silêncio absurdo na linha. Já pensou, alguém liga pra você? Hi, I'm Brazilian student, my flight is next Saturday. My name is Paula. What? Então ela começou a falar e acho que me fazer perguntas. Mas tudo que eu consegui ouvir era como se a professora do Charlie Brown estivesse falando comigo. Excelente referência. Muito bom, né, professor Charlie Brown? É muito bom não só o fato deles não entenderem, o que é genial, como esse barulho é maravilhoso. Sim. Sem entender sequer uma palavra, eu só repeti os pontos básicos do meu recado. Brazilian student, next Saturday. Contando com a sorte de que a agência teria passado minhas informações para homestay, não me preocupei e encarei isso apenas como uma formalidade. Quando eu fui, mas eu fiz por e-mail. Eu também tive que mandar um e-mail falando, olha, eu sou isso e tal, me apresentando. Rola isso mesmo, você tem que fazer. Finalmente, chegou o grande dia. Meu voo saía de São Paulo e ia até New York. E após 2 horas de conexão, de New York para Vancouver. Eu viajei em junho de 2001, ou seja, um pouco menos de 3 meses antes do fatídico 11 de setembro de 2001. Caraca. Antes dos atentados, não era necessário nenhum tipo de visto para os USA, se você estivesse em voo de conexão. Até aí, tranquilo. O primeiro voo foi tranquilo. Ela colocou o assento circunflexo no O e por isso eu te mando um beijo. Vamos manter a escrita tradicional. Sim, como era em 2001. Exato. O primeiro voo foi tranquilo e eu estava até emocionada de estar viajando para a América do Norte. Coisa que eu achei que nunca seria possível na minha vida. Cara, eu sinto exatamente a mesma coisa. E eu fui no avião da Air Canada. Eu não fui pra New York, mas eu fui pra Toronto, né? Toronto e depois de Toronto, Vancouver. E assim, só o fato de você estar no avião de uma companhia internacional, você já se sente em outro lugar. A primeira vez é fantástica, cara. E quando passou o carrinho de comida, tinha os refrigerantes e tinha Canada Dry, que é ginger ale. Tipo, já tinha refri importado no avião, sabe? Eu falei, puta, eu quero isso aí. E é muito bom. Ah, o destino. Chegando nos USA, em New York, na hora do desembarque, um funcionário do aeroporto começou a juntar o grupinho de brasileiros que estavam na mesma situação que eu, em conexão e sem visto. A maioria estudantes de intercâmbio, como eu. A pessoa em questão era americana, e obviamente não fazia a mínima questão de tentar entender os brasileirinhos. O protocolo era esperar todos passarem na imigração para depois passar os trânsitos. Olhando para a infinita fila da imigração, o que era uma novidade para mim, eu pensei, tá tranquilo, tem 2 horas pro meu voo sair. Bobinha. A primeira hora passou, mais 15 minutos, e vendo que a fila praticamente não andava, comecei a ficar ligeiramente preocupada e tentei me corresponder com o funcionário que nos vigiava. Tentava falar algumas palavras do tipo, my plane, 45 minutes. Você não fala my plane, ela colocou aqui um sick depois do my plane, que você fala my flight. Uhum. Mas, pô, dá pra entender. Sim. E ele me respondia alguma coisa que, pois bem, eu não entendi. Como vocês podem imaginar, o tempo passou e meu voo partiu sem mim. Clássico. Havia outros 2 rapazes brasileiros que estariam no mesmo voo que eu para Vancouver. A única coisa que fizemos foi nos unir para tentar resolver o problema. Note-se que os rapazes em questão falavam o mesmo inglês intermediário que o meu, intermediário entre aspas. Após finalmente passar pela imigração, descobrimos que iríamos para uma sala especial. Digamos que seja a sala dos ilegais, da qual não poderíamos sair sozinhos. Não podíamos sair para comprar comida ou café, e um funcionário tinha que nos acompanhar para ir ao banheiro. Fiquei um pouco assustado com a situação, mas lá tinha gente de várias nacionalidades e os meus colegas brasileiros. Então eu tentava pensar que tudo iria se resolver. É, porque essas coisas realmente se resolvem, né? Já que você não ia mesmo ficar no país. O agente que estava cuidando de nossos casos nos avisou que não teria mais voo para Vancouver naquele dia. Então eles haviam emitido as passagens para Toronto, o destino, e de Toronto para Vancouver. Mas entre todas essas escalas inesperadas e prolongadas, o atraso seria de pelo menos 24 horas. Que gostoso. Ah, puta, Deus. Que pariu. 24 horas, cara. Assim, essa viagem já não é muito fácil, porque Vancouver é do outro lado do país. Sim. Vancouver fica 5 horas de voo de Toronto. Pra você ter uma ideia, São Paulo e Miami são 8 horas. Vancouver e Toronto, que são os dois no mesmo país, são só 3 horinhas a menos. Perguntamos sobre nossas malas e disseram que havia sido despachadas para Vancouver no voo original. Hoje saberia que isso é impossível, de redespacharem a mala sem passar pela alfândega. Mas naquela época eu acreditava em tudo o que conseguia entender, o que, convenhamos, não era muito. Depois da sensação de alívio de ver tudo resolvido, bateu novamente o pânico. Eu teria que ligar para minha homestay e avisar do atraso. Eu suava frio novamente e nem teria tempo para trabalhar no meu script The Books on the Table. Lembrando que naquela época não havia telefones celulares e muito menos internet móvel. A sala que estávamos no aeroporto tinha um telefone público, o qual utilizei para avisar minha família e minha homestay sobre o atraso, que novamente fez várias perguntas à lá professora do Charlie Brown, que não foram entendidas e respondidas. Só conseguia me comunicar através das palavras soltas como delay, tomorrow, plane number 123. Quando eu fui para Vancouver, foi 2006, por aí, o meu telefone era um Engage, coisa da qual eu muito me orgulho. Parabéns, Guga. Não é? Side talk. É, side talk total. Não existia internet... Assim, existia algum tipo de conexão. Existia internet WAP. Lembra WAP? Sim. Você conseguia entrar, mas não era tempo real, assim. Você entrava, baixava seus e-mails e ficava offline de novo, assim. Você não ficava conectado, de verdade. Era essa conexão que existia. Tinha telefone celular já. Isso 5, 6 anos depois dela aqui. Tinha telefone celular já, mas internet nem pensar. Eu escrevia e-mails no meu Engage e as pessoas ficavam com teclado T9, né? E as pessoas ficavam maravilhadas. Uau, você vai conseguir mandar um e-mail agora, da rua? E eu, E nem sabia o buraco que eu estava me enfiando. Não só eu, como todos nós, iríamos fazer aquilo pro resto da vida. Após sermos tratados como ilegais e confinados naquela sala por horas, finalmente conseguimos embarcar para Toronto, depois de sermos praticamente colocados dentro do avião pelos agentes de segurança. O voo foi tranquilo. Em Toronto, a imigração foi tranquila, afinal tínhamos os vistos corretos e aguardamos mais algumas horas, e então fomos para Vancouver. Tudo certo. Cara, e a chegada em Toronto também, a primeira vez, assim, que você chegou no aeroporto internacional. Eu fui correndo comprar uma revista e chiclete, tipo chiclete importado. Excelente. Chegamos em Vancouver e fomos procurar nossas malas, que diziam ter sido enviadas pra cá, cara, depois de um dia. Obviamente não as encontramos no setor de bagagens. E brasileira de primeira viagem que era, fiquei horrorizada que as esteiras de malas ficam em um saguão com a saída direta pra rua, sem nenhum controle ou checagem. E cara, é assim até hoje, é bizarro mesmo. Eu também fiquei, caramba, então alguém pode entrar aqui e roubar uma mala? Sim. Uma pessoa pode só ficar por aqui, pegar uma mala e sair dizendo que é dela. Ninguém vai perceber. Só que as pessoas simplesmente não fazem, porque é o Canadá. Exatamente. Pelo contrário. É capaz de você achar mais coisas na sua mala, inclusive. É capaz de alguém vir... Nossa, sem mala, toma uma aqui pra você. Como não achamos as malas que supostamente teriam ido no voo original New York-Vancouver, achei que as malas tinham sido roubadas. Nessa altura, após 36 horas de viagem... Com meus dois colegas que falavam inglês intermediário igual ao meu, exaustos, não sabíamos mais o que fazer. Tiramos na sorte quem ia tentar falar com um funcionário do baggage claim, que nem sabíamos como funcionava. Um dos meninos perdeu e foi na frente tentar se comunicar com o funcionário, enquanto ficávamos atrás na retaguarda. Ele tentava falar palavras soltas como lost, bag, robbery, etc. Robbery. O funcionário então virou e perguntou de onde estávamos vindo. O que só conseguimos entender depois que ele falou umas 3 vezes pausadamente: Where are you coming from? E então tentamos explicar que era Toronto, mas na verdade era New York. Isso é mais complicado ainda, né? Não, a gente tá vindo de Toronto, mas na verdade era Nova York, mas na verdade era do Brasil. Nossa. Nervosos, puxamos todos os tickets dos bolsos e montamos uma timeline em cima da mesa dele. Depois de entender o problema e continuar falando muito pausadamente, ele pediu pra ver os tickets da bagagem e mandou um Describe your baggage. Porra, gente. Pânico e suor novamente. Na minha vez de descrever minha bagagem, eu só mandei um black. Né? Ah, ajudou muito. É. No que ele perguntou lentamente, any accessories? E eu, que tinha mesmo colocado umas fitas coloridas pra me ajudar a identificar a mala, clássico também, sim, por recomendação de um amigo viajado, mas na hora eu não consegui imaginar como iria falar fitas coloridas. E mandei um zíper. Ah, black with zíper. Agora sabemos do que estamos falando. O cara só conseguia rir. Na vez do meu colega de desventura, ele falou que a mala dele era black, mas que tinha um... Como ele não lembrava a palavra cinto em inglês, belt, ele arrancou o cinto das calças para tentar explicar que a mala dele tinha um cinto colorido. Caraca, gente. Depois de todo o vexame no aeroporto, finalmente cada um tomou seu destino e apesar do vamos combinar, infelizmente nunca mais tive contato com esses colegas de desventuras. Cara, aconteceu algo parecido comigo, eu já contei isso aqui, eu acho, uma vez. Na minha primeira ida ao Canadá, que eu tinha um amigo brasileiro que me encontrou no voo. Ele tava com a camisa do Brasil no voo. Eu sentei do lado dele, mas não falei nada. Aí, em algum momento, no voo, eu tirei uma revista super interessante que eu tinha levado. Aí ele viu, na hora, e falou assim... Ah, você é brasileiro? Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tô morrendo de fome, eu não sei como fazer, porque eles não ofereceram comida e tal, porque era um avião que você tinha que comprar comida. Aí eu ajudei ele a comprar comida. Aí, oh, quando a gente chegar lá, você me ajuda? Eu falei, ajuda, tudo bem e tal. Aí, quando a gente chegou... Ele não conseguia encontrar o host father, que a gente fala, né? O cara que tava hospedando ele lá. Sim. Que tinha ido buscar ele no aeroporto. Ele não conseguia encontrar. E aí eu fui ajudar ele a encontrar os caras e tal. E por coincidência, ele ia pra mesma escola que eu. E aí ele falou assim, ô, posso ficar com você lá quando a gente se encontrar? Posso falar com você na escola? Eu falei, claro, pode e tal. E aí a gente se encontrou várias vezes. Depois, ele ficou lá 6 meses, eu fiquei um só. E é isso, cara. O cara falava zero de inglês. E quando eu voltei de lá, um mês depois, ele tava falando bem já. Caraca. Mas a gente ficou amigo, a gente trocou ideia várias vezes, a gente saiu junto pra fazer compras, foi muito maneiro. Mas continuando aqui. Chegando na casa da família que ia me acolher, uma charmosa casinha no norte de Vancouver, descobri que minha homestay era uma senhorinha, enfermeira aposentada, mas super ativa. Sabe aquelas vovozinhas cheias de vida social? Aquelas que vão no bingo, saem pra dançar. Dança mambo, né? Faz uma aula de mambo. Exato. Seus filhos, já adultos, moravam nos USA. Então ela recebia estudantes, apenas meninas, em sua casa para ganhar uma graninha e sempre ter companhia. No tempo que estava lá, havia uma outra estudante sueca, muito simpática, ou pelo menos até onde eu consegui entendê-la. A gente vai chamá-la de IKEA. Quando cheguei, as duas me esperavam e tentavam estabelecer algum tipo de comunicação comigo, o que era praticamente impossível pelo meu parco inglês e pelo cansaço. Então, nesse momento, eu estabeleci uma técnica de comunicação. Quando elas falavam comigo, eu respondia yes, yes, yes, com um sorriso, e geralmente dava tudo certo. Mas quando o contexto não era para um yes e elas retrucavam, eu imediatamente fechava a cara e mandava um no, no, no. Posso dizer que assim foi a minha comunicação pelo menos uns 80% do tempo. Menina, por que você deixou sua janela aberta? Vai molhar tudo. Você quer que molhe todas as suas roupas? Yes, yes. O quê? Você quer mesmo? No, no. No. Bom, agora em terras estrangeiras, os vexames só se ampliaram e foi um show de horrores. Minha homestay recebeu uma ligação avisando que minhas malas iriam ser entregues nos próximos dias. E ela tentou me avisar, o qual respondi com o meu yes, yes, yes. Minhas malas foram entregues e deixadas na porta da casa, aos fundos, e ficaram lá por dias, porque não entendi quando ela avisou que eu tinha que ir lá buscar. Meu! Novamente, como uma simples brasileirinha, não conseguia conceber que eles entregariam algo que seria apenas depositado na porta se não tivesse ninguém em casa. Meu Deus. Na escola, não conseguia me comunicar basicamente e acabei me enturmando com outros brasileiros, coisa que queria ter evitado. Não tinha muito jeito. Era isso ou eu ia passar minhas férias à base do yes, yes, no, no, e sem me divertir. Dei muitos foras, como por exemplo, num dia chuvoso, dizer que precisava comprar um boné, cap, ao invés de dizer capa de chuva, raincoat. Caraca. Ela pensou que capa era cap. Ela chegou lá, como é que fala capa em inglês, cap? Ó, faz sentido, eu tô com ela. E numa das excursões da escola, totalmente entusiasmada por ver uma nuvem de vagalumes, tentar descrever vagalume como little bug on off. Esse é o nome oficial a partir de hoje. Muito melhor, cara. Little bug on off. Como que é? É Firefly, não é? Firefly é libélula, não é? Não, libélula é dragonfly. Ah, e como é que é vagalume, então? Eu mandaria um Peary Lamps. O bom é o Lamps, né? Peary Lamps. Lamps. É, porque é Lamps. Lamps, Peary Lamps. É um pirilampo, Peary Lamps. É isso mesmo, that? Eu olhei aqui. Vagalume é Firefly e libélula é Dragonfly. É. Ok. Assim como os tailandeses sabem dar bons nomes para frutas, os ingleses sabem dar bons nomes para insetos. Minha homestay mother também tentou me avisar que os ônibus estavam em greve, strike. Caraca. Palavra a qual não fazia o mínimo sentido para mim. E me fazer esperar por um ônibus por horas até uma colega brasileira na escola comentar sobre a greve dos ônibus. Então tudo magicamente fez sentido. Posso dizer que foi um dos meses mais intensos da minha vida. Vancouver é uma cidade sensacional, ainda mais no verão, que está claro até 10 horas da noite. Aproveitei ao máximo para fazer todas as excursões oferecidas pela escola. Fui conhecer Vancouver Island, a famosa estação de esqui de Whistler. Eu também fui para Whistler. As maravilhosas montanhas rochosas, o ponto alto da viagem. Só não pude ir para Seattle por causa do visto. Como a gente aprendeu em outro episódio desse grande podcast canadense, que é o GugaCast, Seattle fica 2 horas de Vancouver. A gente ainda tem que fazer os municípios, né? De... Que outros municípios ficam a 2 horas de Vancouver? Aí começa a tocar uma música canadense. Né? Sempre me perguntam se um mês é suficiente para aprender inglês, e a resposta, obviamente, é não. Mas não posso negar que foi o suficiente para que eu me soltasse e perder um pouco a vergonha de pelo menos tentar me comunicar nessa maravilhosa língua. E também pelo menos começar a construir algumas frases e não só mais palavras soltas. Bom, infelizmente as férias acabaram e voltei ao Brasil. Imediatamente atualizando o meu currículo para inglês avançado. Claro. Afinal, agora tinha experiência no exterior, mandou bem. Como tinha perdido aquele bloqueio total e conseguia pelo menos articular algumas frases, comecei a me envolver nos projetos internacionais e a partir daí... desenvolver a língua na prática, incluindo algumas viagens internacionais ao trabalho. Deve ser muito bom ela discutindo o projeto internacional. O cara fala assim, olha, a gente pode fazer essa proposta aqui. Ela fala, yes, yes, yes. O cara fala, mas o custo vai aumentar. E ela fala, no, no, no. É, cara, dá 80% das situações de trabalho você resolve com essa tática aí. Você fala yes, e o cara faz uma careta, você fala no. Corta pra 2015, já casada, dois filhos pequenos, 38 anos nas costas. Avaliando a situação do país, olhando para os nossos filhos pequenos, 1 e 5 anos na época, e as perspectivas que enxergávamos, decidimos que era hora de sair do país, sendo o Canadá um dos países mais amigáveis no quesito imigração. Após analisarmos as possibilidades, o único caminho que nos era viável era eu vir como estudante e meu marido vir com um visto de trabalho atrelado ao meu de estudo, o que permitiria meus filhos estudarem nas escolas aqui. Então, em agosto de 2015, com 8 malas mais 4 mochilas, largamos uma vida razoavelmente estável, mas sem perspectivas no Brasil, por um início totalmente instável, mas com grandes perspectivas em Toronto, no Canadá. Cara, ela vai contar a vida inteira. Né? Nessa época, eu realmente falava um inglês intermediário, o suficiente para tirar uma nota mínima no teste de proficiência IELTS e ser aceita no college. Chegando no college, descobri que era a escola preferida dos indianos que pretendiam imigrar para o Canadá, sendo que durante os 2 anos de curso, entre 40 alunos da minha sala, 38 eram indianos. Caraca! Novamente, a comunicação se tornou um problema, coisa que só quem já conversou com um indiano falando inglês consegue entender. Mas também é fato que depois de algum tempo, a gente pega o jeito do sotaque. Cara, se você não sabe falar com indiano, você não pode morar no Canadá. Aliás, se você não sabe falar inglês com sotaque, identificar sotaques diversos, você não pode morar no Canadá, porque lá não existe um só inglês. Eu falo como o embaixador cultural do Canadá no mundo dos podcasts. Realmente. Concluído o curso, era hora de procurar emprego e fazer entrevistas em inglês. E mesmo tendo um nível mais avançado, era um pesadelo. Cara, uma hora ela vai falar assim, aí finalmente eu morri. Exatamente. Ela tá contando toda a história, não foi só uma viagem. E mesmo tendo um nível mais avançado, era um pesadelo. Passava horas me preparando, falando com o espelho, repetindo frases do currículo. Mas na hora de entrevistar, era aquele vexame. As palavras fugiam da cabeça, muitos silêncios estranhos, muita vermelhidão no rosto e sentimento de derrota. Cara, era só usar a tática do yes, yes, yes. Você tem experiência em gerenciamento de projetos? Yes, yes. Mas tá, que diz que você foi programador o tempo inteiro. No, no, no. Depois de muitas entrevistas e treinando os macetes, acabei sendo contratada por um dos maiores bancos do Canadá, onde comecei em um cargo entry-level, mas em pouco tempo me tornei IT Manager, gerenciando hoje mais de 35 pessoas. Aí, cara, a gente podia ter colocado ela no programa Procura da Felicidade. Minha experiência na área era notável, mas a língua era a minha maior barreira. Conseguir ultrapassar essa barreira é uma das maiores vitórias da minha vida. Parabéns. Hoje, ainda não falo inglês fluentemente. Pô, ainda não? Sério mesmo? Ainda tenho meus deslizes e meus filhos vivem me corrigindo. Hoje, mas isso é falar inglês fluentemente, eu também faço. Também erro. Meus filhos vivem me corrigindo, hoje com 11 e 6 anos, pois o inglês é a principal língua deles. Meu filho me corrige também, às vezes. Tudo bem. Isso não significa não falar fluentemente. Eu corrijo minha mãe e meu pai no português. Não dá pra dizer que eles não falam português fluentemente. E pra finalizar, ficam aqui duas importantes informações. Hoje em dia, que meio gigante. Hoje em dia não é mais permitido trabalhar no Canadá se você estiver fazendo curso de inglês, que foi citado em um dos episódios anteriores. Ok, muito obrigado. A gente, como embaixador cultural e educacional do Canadá no mundo, ficamos muito contentes com a sua contribuição. Nunca desista dos seus sonhos e, principalmente, nunca é tarde para recomeçar, não mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história. Gostaria de dizer que sou super fã do podcast, que colaboro para que a internet do Canadá fique mais lenta no dia da publicação do mesmo. É isso aí, começa a fazer esse canadense aprenderem a falar português. Cara, que bom programa, hein? É, muito good vibes. É, verdade, a gente tá numa onda good vibes. Yes, yes, yes. Mas não vai ser assim sempre. No, no, no. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, eu queria te pedir para você recomendar a gente para quem você conhece. Conta para alguém que nunca ouviu podcast na vida, mostra como faz, abre o Spotify, mostra lá. Ou então recomenda para alguém que você conhece, mas que você nunca falou sobre o GugaCast. Ajuda bastante a gente aqui. Agradecimentos especiais desse episódio para todo mundo que mandou histórias. Cara, a gente está recebendo histórias muito boas, incrivelmente boas. Por isso que a gente está criando o blog do Rafael de mais histórias, certo, Rafael? Certo. Por isso, a gente também guardou algumas dessas histórias. Se sua história não foi lida, ela ainda pode vir a ser em programas de outros temas nos quais ela se encaixa. Lembrando sempre que você pode mandar suas histórias sobre qualquer assunto, a qualquer momento, lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com a apresentação minha, do Rafael Mafra e do Caio Corraine. Yes, yes. A pauta foi do Rafael Mafra e a edição foi da Maremoto Podcasts. nas mãos hábeis do nosso glorioso Caio Corraine. É, aí é yes de novo. O nosso wiki tem a pesquisa e redação feita pelo Betragão. Aliás, acessa lá para você saber mais sobre outros episódios do GugaCast e sobre tudo que a gente faz aqui, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Digam adeus, galera. Tchau. X-Burger. Caio, que diabo é bolo no pote, cara? Bolo no pote? O nome é maravilhoso. É tipo, é como se o céu estivesse na Terra por poucos segundos. Dentro de um pote. Dentro de um potinho. Mas é basicamente, porque assim... É aquele bolo de micro-ondas que faz na caneca? Não. Não. Porque aquilo é gostoso. Eu gosto. É maravilhoso, eu gosto também. É, mas pensa no seguinte, como que é a maneira com que os lugares vendem bolo geralmente? Ou é o bolo inteiro, ou é a fatia do bolo. E geralmente são fatias de bolo meio seco, né? Aquele bolo mais simples, assim, um bolinho de fubá, um bolinho de, né, sei lá, de milho verde. Ah, cara, é tão bom. Não, eu não tô reclamando também, é maravilhoso. Só que aí entra em cena a maravilha do bolo no pote. Que eles te vendem um potinho com bolo lá dentro. Pelo fato do bolo estar contido pelo potinho, ele pode ser o mais molhado possível e cheio de recheio e cheio de coisa maravilhosa dentro. Pô, onde então, compra isso, cara? Em qualquer lugar. Isso que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque finalmente o Brasil está aprendendo que o cupcake é uma porcaria e estão focando em bolo no pote. E agora tem todos os lugares vendem potinhos dos mais variados sabores e para os mais variados gostos. E o meu sonho agora é abrir uma bolo no poteria. Porra, cara, tá vendo? O Brasil tem jeito, cara. Tem muito erro, mas porra, é o povo bom, cara. Mas puta, tem bolo no pote. Bolo no pote, cara. Cada vez que tudo tá dando errado, alguém vem com uma ideia como bolo no pote. Exatamente. Ou T-Max. Deu tudo errado da última vez porque eles vieram com aquele Yogoberry. Yogoberry. Aí deu errado, deu ruim. Mas agora tá vindo com bolo no pote, as coisas vão melhorar. Que maluquice.